Ação e reação. Estamos no capítulo 14 deste magnífico livro do Espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Resgate interrompido. Amigos e irmãos ouvintes que se deliciam com esta literatura espiritual que tanto bem está fazendo a nós, reerguendo nosso espírito, mostrando a realidade da vida eterna, os processos da lei divina, infalível e misericordiosa. Estamos narrando o drama de Marcela e seus filhos Márcia, Sônia e Roberto. Abandonados por um pai cruel e o deu. Que arranjou uma aventura fora do casamento, enlouqueceu. E vai deixar a família agora, quando de forma surpreendente o seu plano maquiavélico surgiu, com um resultado que aparentemente o beneficiou, porque ele alcançou o seu desiderato. Deixar para lá os compromissos sublimes da paternidade e do casamento, a procura de sensações que lhe custarão muito, muito e muito. Marcela foi levada por Silas durante o sono. Há um conforto de palavras para que seu espírito ficasse mais fortalecido. Porque as preocupações dela seriam muito grandes. Abandonada, abandonados, seus filhos também. Peso da manutenção do lar e das crianças recairia sobre ela. E nós vemos como nossos amigos espirituais, a humanidade invisível, como eles nos ajudam. E nós nem ficamos sabendo quantas vezes somos ingratos. São nossos anjos guardiães, dedicados, amorosos. Que tal orarmos por eles? Pedir a Jesus, nosso Senhor, que faça cair sobre esses irmãos invisíveis, ainda por pouco tempo, para a humanidade, todos os benefícios do amor que eles trazem a nós. Recordemos a oração de Jesus, curtinha, oração ecumênica, qualquer ser humano pode fazê-la. Sem que suas crenças sejam atingidas. É uma prece ecumênica universal, do Jesus universal, que diz assim: vamos orar pelos nossos amigos espirituais, a humanidade de cima, vamos entrar em sintonia com eles. Porque milhões e milhões e milhões, milhões, milhões mesmo, deles nos ajudam e nós nos esquecemos. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia dai-nos hoje, que é pão transubstancial, é a comida que não perece, o alimento do Espírito que os nossos amigos nos trazem a todo momento. Daí a necessidade de, quando nos deitarmos, o façamos nas condições mais elevadas de sintonia com o plano superior. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, tu que deixaste para nós o amor que é a doação plena da vida daquele que ama pelos que ama. Esta prece é o momento que esperamos que se reproduza sempre, de infinita gratidão aos amigos espirituais que tão pacientemente cuidam de nós, nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiães, e nós lhes pedimos, de alma genuflexa, perdão pelo nosso esquecimento da existência carinhosa deles e do constante auxílio que nos oferecem. E lhes dizemos que realmente exercitaremos uma constância absoluta, a ligação com eles, porque até nós, Jesus, baixaste a tua claridade, não estamos mais na treva, mas sabemos também, em contrapartida, porque nos ensinaste que a quem mais foi dado, mais será pedido. O segredo do governo dos povos, portanto, do governo da vida ou das vidas de todos nós que compomos os povos, é unir a humanidade de cima, a humanidade de baixo. Sagrado ensinamento do saudoso irmão Alziro Zarouro, que nos revelou o pragmatismo, já que os homens tanto se preocupam em ser práticos, O verdadeiro pragmatismo que é unir pelo amor e pela verdade corpo e espírito que anima o corpo. Sabemos que isso é um fato. Sem o espírito, o corpo é o cadáver. Mas é urgente que todos tenhamos plena consciência do que significa essa união. Essa união abre para nós o entendimento perfeito das leis que governam o universo, o macrocosmo, portanto, governam o microcosmo também. São as leis da religião divina, da política divina, da ciência divina, da filosofia divina, da economia divina, da arte divina, do esporte divino. Incorruptíveis leis que equilibram o universo. São as mesmas para o nosso equilíbrio individual. Equilibrado o homem, equilibrado o país, equilibrados os continentes, equilibrado o mundo. Gratos, Jesus, te estamos, por termos alcançado este conhecimento. Esta é a grande revolução mundial dos espíritos. É a intervenção de cima para baixo, proclamada pelo Criador da Legião da Boa Vontade e proclamador da Religião de Deus. Está em plena ação, abrindo os olhos da pessoa, da comunidade, de todos os coletivos, para a verdadeira razão de nossa existência, de tanto sofrimento e da alegria. Nada se perde. Que a paz de Deus esteja em nossos corações e nos corações daqueles que do plano invisível não se esquecem de nós e caridosamente acompanham nossos passos, tão preocupados que nos realizemos da maneira perfeita, que só pode ser aquela que é a espiritual. Porque tu mesmo nos ensinaste: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Então entenderemos plenamente o significado deste conforto de Silas para a sofredora Marcela, tão preocupada com a gravidade da situação surpreendente e ingrata para a sua vida, mas que iluminará como iluminou os seus caminhos. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Como a dignidade verdadeira está em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, levemos na mais alta consideração este ensinamento do Cristo estadista, o grande economista do planeta Terra. E sempre repetimos, Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Deus está presente, e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Bem, agora reconfortados, nós na terra, eles no espaço, nós no espaço e eles na terra, que este é um dos significados principais da união das duas humanidades, da revolução mundial dos espíritos. Não há mais barreiras entre as criaturas de Deus, a despeito das dimensões diferentes, porque o amor derruba todas as fronteiras, põe abaixo todas as bastilhas. Nós vamos ler mais um trechinho no tempo que nos resta, mas eu creio que esta prece fez bem a muitos corações, não somente dos terrestres, mas também dos celestes, porque eles têm o sentimento muito mais burilado que nós, por causa da condição em que se encontram. Não tem carne, essa carne material, que é um peso para as criaturas, mas ninguém pode tentar livrar-se desse peso, porque a hora certa, marcada por Deus para a volta ao plano espiritual. Por isso, suicídio é uma coisa terrível. Quem se suicida até reconquistar o equilíbrio, como sofre. Mas já falamos disso muitas vezes aqui. Lembramos sempre daquele ensinamento da religião de Deus: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Porque se você pensa que se matando vai encontrar a libertação, o sono eterno, o sossego, a morte, a negação de tudo, está muito enganado ou está muito enganada. Procurando a morte, vai achar a vida do outro lado, e vida dramática, porque você cortou o fio de uma existência que não lhe pertence. É uma concessão da misericórdia de Deus que você ofendeu. Então, para que você encontre o equilíbrio verdadeiro e descubra o verdadeiro caminho, você tem que penar. Porque se Deus permitir a ofensa à lei que rege o universo, teremos o caos absoluto. Isso não é permitido. O caos prejudica a quem não merece e não contribuiu para o surgimento do caos. E Deus não vai permitir essa injustiça. Bom, Marcela foi reconfortada por Silas. O pensamento que vocês gostaram é este: para as mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Ela dormiu, então ela está em corpo espiritual, ligada ao corpo material por aquele cordãozinho fluídico que vocês já conhecem, que acompanham os ensinamentos aqui, já sabem. Enquanto nós estamos reencarnados, ficamos ligados ao nosso corpo por um cordãozinho fluídico. Só pode ser cortado na hora da morte natural. Mas o que acontece? Nesse ínterim, palavra agora com André Luiz, parentes desencarnados da jovem senhora, a Marcela, assomaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E o nosso orientador confiou-lhes Marcela, chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Olha os nossos parentes nos socorrendo do outro lado. Ninguém morre, não. Em seguida, nos retiramos. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto, tanto? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva, por quê? Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? O assistente sorriu, com manifesto desencanto, quer dizer, diante da ignorância, né? E obtemperou. Bom, a resposta de Silas nós vamos deixar para o próximo programa. Mas vocês vão lembrando dessa prece que fizemos aqui, nós entregamos nosso coração quando fazemos esses programas. Nos colocamos na mão de Deus, que é o grande coração e o grande cérebro do universo. E deixamos o barco correr. Nos lembramos dos nossos amigos invisíveis. Ó, esse livro é resultado de um amigo invisível. Pressuroso. Transformou o seu desejo de nos esclarecer a respeito dos planos, dos outros planos, numa realidade. Usou a mediunidade, a sensitividade de Francisco Cândido Xavier. E aqui está o Ação e Reação. Tenho lido trechos, né? Esparso. Eu sei que tem feito bem a muita gente. Amanhã nos encontramos de volta para estudar mais um pouco desse livro que tem feito bem a tanta gente. André Luiz, naturalmente, fica muito feliz. E o Chico Xavier também, porque esse é resultado, é o benefício advindo dos seus esforços na luta legionária da boa vontade, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Porque legionário, dizia o apóstolo Paulo, ele convocava os seguidores, aqueles que o ouviam, a serem legionários de Jesus, soldados de Jesus. Então, qualquer que seja a religião, nós nos consideramos assim, soldados do Cristo, assim é André Luiz, e soldados de boa vontade, assim é Chico Xavier, assim são todas as criaturas que têm amor no coração. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.